musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir está aqui. Allez, bienvenue à tous, bienvenue à toutes ce matin. Et il est 9h. Et oui, il est 9h. Allez, de 9h à midi, la musique 100% portugaise. Bon dia a todos. Et oui, on a subi une petite défaite hier soir, enfin hier après-midi. La sélection, c'est pas grave. Ils vont revenir, ils vont gagner le prochain match. On l'espère du moins. Voilà. Donc vous pouvez m'appeler ce matin. Ce matin je suis tout seul, c'est un peu vide là ce matin. Le studio est vide, je suis tout seul. Vous pouvez m'appeler au 05 55 56 21 44. J'espère que du coup on va oublier un petit peu cette défaite de hier. Et puis on va passer de la bonne musique, voilà, si c'est un souci, vous m'appelez, il n'y a pas de problème, vous demandez vos chansons, il n'y a aucun problème. Allez, on part en musique. Tout de suite avec, qui c'est qu'on a ? Robert Carlos. Allez, bem-vindos neste domingo de manhã, das 9 ao meio-dia, na Rádio PNFM 97.9. Tempo longe de você. Bonjour Marie-Claude. Quero ao menos lhe falar. A distância não vai impedir meu amor de lhe encontrar. Cartas já não adiantam mais. Quero ouvir a sua voz. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta tanta coisa sem você. E então me desespero. Por favor, meu bem, eu quero sem demora me falar. Eu te amo. Mas o dia que eu puder te encontrar, eu quero voltar. Quanto sofri por todo esse tempo que eu quis te falar. Eu te amo. Eu te amo. te amo, eu te amo. Ah, bonjour Marc Dubois, comment ça va ? Ah, Marie-Claude, Maria, elle est pas là. Je suis tout seul aujourd'hui. Il n'y a plus personne dans le studio. Le studio, il est que à moi. Roberto Leal. Arbita. Ay, cachop. C'est que c'est le bonit. Bienvenue ce domingo de mañana dans Novo Mediana Radio PNFM, nous 27.9. Arbita, arbita, arbita. Ay, cachop, c'est que c'est le bonit. Arbita, arbita, arbita. Café avec ma Gabriela. Pour elle, ter muita guita. Agora, minha espinhela. Arbita, arbita. Arrebita, ai cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando me vês chegar. Eh Marc, je suis content que tu sois par ici parce que t'as plutôt l'habitude de te lever vers 11h le matin. Arrebita, arrebita. Surtout le dimanche. Ai cachorro, se tu queres ser bonita. Oui Marie-Claude, merci. J'espère que toi aussi. Eh oui, le week-end dernier j'étais un peu occupé, donc j'étais pas là. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É da... Eh Marc, tu commences à écrire le portugais, c'est bien. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Eh oui Marie-Claude, je crois que Rostef il est parti, je sais pas où là, il est parti en vacances, encore un week-end je crois. Enfin, je... Ouais Marc, du coup ça te change de passer des soirées tranquilles. Roberto Carlos. Ah c'est toujours les petits 10 minutes, un quart d'heure de nostalgie les dimanches matins. Guigui Mario. Bon dimanche à vous de 9h à midi. O que é dos outros não se deve ter.

eu tive. Uma dama atinada da cabeça aos pés. Onda nova. Namoravas à janela com o teu dó. Estás a passar. Nem o prato tu partias era amor sem fim. Agora estás passada. Sylvie. Bom dia, minha prima Celeste, lá de perto de Aveiro, em Portugal. Bom dia. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Sylvie, bonjour ma cousine, bonjour Marie. Bonjour mon cousin Sébastien. Du côté de la Corrèze. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Ah, ça sonne. Alô? Alô? Qui fala? Sou eu outra vez, meu amor. Sem as conversas que nós temos assim, que seria de nós? Que seria de nós? Custa-me tanto estar longe, sem ouvir a tua voz. Pega no telefone para falar comigo, enquanto eu não chego para te beijar. Só tenho o telefone para estar contigo, assim desta maneira eu te posso amar. De ti, que seria de nós? Que seria de nós? Se não fossem os carinhos que te mando daqui, que seria de nós? Que seria de nós? Sei que te custa estar longe, sem ouvir a minha voz. Pega no telefone para falar comigo, enquanto eu não chego para te beijar. Só tenho o telefone para estar contigo, assim desta maneira eu te posso amar. Pega no telefone para matar saudades, saudades dos palavras que me dão calor, assim dás-me alegria e felicidade, falando ao telefone do amor. Alô? Alô? 05 55 56 21 44. Ah mais, en fait, le but, c'est que quelqu'un vienne me le faire. Sinon, il n'y a pas d'émission. Tu vois le truc. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser. Hein. Je vais aller faire mon café. Luis Philippe Rey. Téléphone do amor. Aí vamos ouvir agora a Joana Meix, português, Meix, Joana, na Rádio PNFM 97.9, as vozes de Portugal. Portuguesa, há festas e romarias, é verão.

que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. Sabes, não existe seu cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que sou um sonhador. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ah, je souhaite un bon anniversaire d'ailleurs à notre ami Denis Britt. Son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Mons palabans, Denis. Kuduru, loirinha. Yeah. Bright. Radio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Dizer que já não queres meu amor, que tudo acabou. Carlos Nunes. Não vem. Eu fico aqui sem saber o que fazer, pois meu coração só te quer aqui. Teu amor não vem. Volta outra vez para mim. Essas lembranças vão todas tomando conta do meu pensamento. Teu amor não vem. Essa esperança de só te ter a minha lábia que me faz sonhar. Teu amor não vem. Volta outra vez para mim.

col mar. Já vês como me entrego sem pensar, assim me entrego à solidão. No meu caminho tanto faz, sou o pincel que há de pintar todo o encanto da tua paz. Quero-te em cada palpitar que faz vibrar meu coração, em cada ponto cardial, em cada fibra de emoção. E no poema que te agrada, nem injustiça e nem piedade, quero-te tanto que não sei quanto te quero de verdade. Te quero no delírio, te quero no tormento, te quero no que anseio, te quero na violência e nas noites quando digo. Te quero no tormento, te quero no que anseio, te quero na violência e nas noites quando digo que te quero. Quero-te porque eu nasci bem à medida para ti, porque tu foste o meu ideal em tudo quanto eu aprendi, porque estiveste sempre aí em cada esquina do meu mar, porque te quero só assim, porque te quero e nada mais. Quero-te nisso que tentei enquanto sinto o palpitar, e no que para ti eu inventei, e no que te deixei de amar, nesse segredo que guardei, e nesse beijo que me das. Quero-te tanto que não sei quanto te quero de verdade. Te quero no delírio, te quero no tormento, te quero no que anseio, te quero na violência e nas noites quando digo. Te quero no delírio, te quero no tormento, te quero no que anseio, te quero na violência e nas noites quando digo que te quero. Aperta, aperta. Aperta, aperta com ela. Foi pro baile a Maria, ela não sabia o que ia acontecer. Com o seu amor dançava, ele não se encostava e a mãe dela a perder. O moço envergonhado com a Maria, coitado, há um ano que já casou. Ao ver o tempo passar sem a filha engravidar, a mãe dela se nervou. Enquanto a banda tocava, a mulher desesperava e assim a velha gritou. Aperta, aperta com ele, aperta, aperta com ele, assim a mãe lhe dizia. Aperta, aperta com ele.

última carta. Deixa-me te amar. Eu quero te entregar. Deixa-me te amar uma vez mais. Poder-te acarinhar nesse lugar. E se quiseres voltar, de novo me abraçar. Eternamente a minha vida vou te dar. Deixa-me te amar. Allez, on est revenu en direct sur la page Facebook de la radio Les Voix du Portugal. Dá-me a tua mão. Eu aviso, suspiro, é porque dou ais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Eu aviso, suspiro, é porque dou ais. Eu por ti não posso suspirar jamais. Oh, malhão, triste malhão. Oh, malhão, triste malhão. Malhão triste, cuidado. suplico compartir un momentito, porque bailar es tan lindo. Olvidar y regresar, sonreír y perdonar. Mañana, trabajando, cantando es más feliz. Aprovechar de los días, limitar las tonterías, esperar y encontrar fuentes de maravillas. Ahora deja la música, sembrar su energía rica. Por ti suspiro, es por ti voy. Et voici une chanson dédicace spéciale du côté de la Normandie pour monsieur Marc Dubois et sa famille. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Vou pra cidade de Fácil, é dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou. Ai, é belo meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos. Bienvenue chez vous. bato umas palminhas de braços no ar. Abano ao capacete que a festa vai começar. A entrada é livre, não pagas bilhete. Bracinhos no ar e abanar o capacete. Capacete, agora é o que está a dar. Para não dançar sozinho, arranja lá outro par. A morena está a chegar, a loirinha já cá está. Para abanar o capacete, até amanhã de manhã. Bato umas palminhas, o braço no ar. Abano o capacete que a festa. Allez, tout de suite après, nous allons pouvoir retrouver monsieur Dennis Britt. Viva Nossa Seleção. Grande equipa para jogar. Vitória é um lugar comum. Lutamos para ganhar. Sempre em tunida. Nossa força nós mostramos. Para levarmos de vencida cada jogo que enfrentamos. Meu Portugal, batam palmas à nossa seleção. Portugal, meu Portugal, finalmente és campeão. Portugal, meu Portugal, cantem comigo esta canção. Portugal, meu Portugal, estás no nosso coração. Viva a nossa seleção. Vamos todos celebrar esse orgulho desta nação. O nosso lema é conquistar. Somos dos melhores do mundo. Nossa bandeira vamos honrar. Um gol marca-se no segundo. Segue a vitória para festejar. Portugal, meu Portugal, batam palmas à nossa seleção. Portugal, meu Portugal, finalmente és campeão. Portugal, meu Portugal, cantem comigo esta canção. Portugal, meu Rosa Malhoa. Ai, morena. Quando passas, morenita, pela rua, fico louco de desejo, fico louco de paixão. Eu quero que sejas minha. Ai, não me digas que não. Eu quero que sejas minha. Ai, não me digas que não. Upa! O teu jeito me conquista. Nos teus olhos eu me perco. O teu jeito me conquista. Nos teus olhos eu me perco. Eu quero ser morenita. Eu quero ser morenita. Vou contigo, morena, vou. Vou contigo, morena, vou. Ai, morena, por que não me levas? Morenita, por que não me levas? No meu corpo, mas tu passas sem me ver, nem olhas para mim um pouco, mas tu passas sem me ver, nem olhas para mim um pouco. José Malhoa, na Rádio Pan FM 97.9. Mulher, se tu quisesses, nem sabes o que eu fazia. A mulher, se tu quisesses, nem sabes o que eu fazia. Bastava que tu dissesse, aí contigo eu logo ia. Bastava que tu dissesse, aí contigo eu logo ia. Vou contigo, morena, vou. Aonde bem tu quiseres. Vou contigo, morena, vou. Ai, morena, por que não me leva? Morenita, por que não me leva? Quando passas, morenita, pela rua, fico louco de desejo, fico louco de paixão. Eu quero que sejas minha. Ai, não me digas que não. Eu quero que sejas minha. Ai, não me digas que não. Vou contigo, morena, vou. Da onde vem tu quiseres. Vou contigo, morena, vou. Da onde vem tu quiseres. Ai, morena, por que não me levas? Por que é que tu não me queres? Morenita, por que não me levas? Por que é que tu não me queres? Vou contigo, morena, vou. Da onde vem tu quiseres. Vou contigo, morena, vou. Da onde vem tu quiseres. Ai, morena, por que não me levas? Radio Pan FM, 9h midi, les voix du Portugal. MC D. White, Bundão. Ela vive a vida para sexta-feira, nasceu para farra, não para ser freira. A noite está quente, tem já me cheira. Que ela na pista não tem maneira. Anda com padrão que é fina, malinha da lua e da China. De cota com saia bem fina, mas ela não encosta, só empina. Eu não sei o que é que ela veio fazer. O DJ tá a tocar um som para mexer. Tá de estátua na pista e não quer saber. E eu só quero ver o bundão fazer. Tão, bum, tão, bum, bom bundão no chão, bum, bum. Tão, bum, tão, bum, bom bundão no chão, bum, bum. Tão, bum, tão, bum, bom bundão no chão, bum, bum. Tão, bum, tão, bum, bom bundão no chão, bum, bum. Veio toda top na balada, mas ela passa todo o som cara trancada. Tiveste um encoste, mas baby não queres que eu mostre que eu não passo visa. Eu não sei o que é que ela veio fazer. O DJ tá a tocar um som pra mexer. Tá de estátua na pista e não quer saber. Eu só quero ver o bundão fazer. Tão, tão, tão, tão, Steve White. On va retrouver qui? Devinez. Ah, il y en a qui ont deviné déjà. Ruben Aguilar. J'adore. Un musica do gago. Um dia gago me falou. Oh, oh. E a mulher que ele tanto amou. Foi embora. E em frases escutadas, ele disse assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca gostou de mim, e só me mijou, me fora. Ruben Aguilar. Eu que te fu, que te futuramente, que metesses no cu, no curso de freiras, te tornaste uma pupura e donzela. Um dia gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca gostou de mim, e só só me mijou e me jogou fora. Eu que te futuramente e metesses no cu, no cocô, no cucu, no concurso de freiras, te tornaste uma pu, uma pu, uma pu, pu. 10 horas e 33 minutos com Robin Aguiar, a música do Gago. Na Rádio Pen FM 97.9, as vozes de Portugal. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E só me mijou fora. Eu que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te fui, que te futuramente te metesses no cu, no cucu, no cucu, no concurso de freiras, tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu pura e donzela. José Melhoa, carimbó do José Melhoa, carimba do José Melhoa. Baile na aldeia, que noite quente de verão, Deus enviou. Juste avant de retrouver Christophe Malheiro. Cá, cá, carimbó, esta vez

canção que eu fiz estava a improvisar. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem me gosta. Che, mariquinha! Quem é? Sou Putarnet! Quem? Vem comigo pra Angola! Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente. Acabar com a guerra, liberdade. Ai que canseira, nós somos irmãos. Mas quem é essa dama que o coração aclama, que deixa o meu corpo em chama? Vou demonstrar power na cama. Quando passa a bunda no ar, até os vizinhos ficam a olhar. Anda com a moça, vamos dançar. Um passo à frente, dá-lhe dá. Um passo atrás, dá-lhe dá. Mãos na cabeça, dá-lhe dá. Tá bom demais, dá-lhe dá. Um passo à frente, dá-lhe dá. Um passo atrás, dá-lhe dá. Mãos na cabeça, dá-lhe dá. Tá bom demais, dá-lhe dá. Frente, trás, ok, na cabeça, vamos lá, cheque te faz, frente, toda a gente, trás, serve família, mão na cabeça, mariquinha, que te faz. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha tati, acabar com a guerra. Ai que canseira, nós somos irmãos. Mariqui. Oh mariquinha, oh mariquinha. Oh mariquinha, vem comigo pra Angola. Oh mariquinha, oh mariquinha. Oh mariquinha, vem comigo pra Angola, yeah. Segura mais essa. Putarnet na casa. S.O.S. Jornal na dança da mariquinha. Recarga. Hoje é surra. Mariquinha tem muito swag. Entra no esquema e segue. Esta noite é só loucura. Vai subir temperatura. Anda com a minha doçura, que eu vou te dar cobertura. Vou te ficar na lembrança. Sente o ritmo desta dança. Um passo à frente, dá-lhe dá. Um passo atrás, dá-lhe dá. Mãos na cabeça, dá-lhe dá. Tá bom demais, dá-lhe dá. Um passo à frente, dá-lhe dá. Oh mariquinha, mãos na cabeça, dá-lhe dá. Às 10 horas e 54 minutos na Rádio PNFM, mariquinha. Ok, na cabeça, vamos lá. Cheque te faz. Frente, toda gente. Trás, serve a família. Mão na cabeça, mariquinha, que te faz. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Vem ver minha terra, minha gente. Acabar com a guerra, liberdade. Ai que canseira, nós somos irmãos. Mariqui. Pedro Cruz, morena africana. On essaye de mettre un peu de soleil dans cette matinée, mais c'est pas gagné vu le temps qu'il fait dehors. C'est chaud, c'est chaud.

Carlos Nunes. Carlos Nunes. Spears. Já são 10 e 20 minutos. C'est bien. On a des auditeurs qui écoutent la radio, qui font leur ménage et la cuisine en même temps. C'est impeccable. Un petit bonjour à Miguel et à Palmira. Atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Dança ao pimba, dança ao pimba, roça, roça teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se aperceber. Hoje te pergunto se ainda te lembras daquele lugar em que teu beijo eu fui roubar e ali te fiz mil juras de amor. Oh, que saudades! saudades de te ver dançar. No baile da nossa aldeia, agarradinhos tu e eu a pimbar. Dança, oh pimba, dança, oh pimba, roça, roça, o corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Dança, oh pimba, roça, roça, teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Merci Miguel, merci Amira pour ce beau message que tu as laissé sur la page Facebook. Bonne fête à tous les papas et un joyeux anniversaire à ma sœur Patricia. Merci à vous. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Dança, oh pimba, roça, roça, teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Dança, oh pimba, roça, roça, teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Dança, oh pimba, roça, roça, teu corpo no meu. Fomos felizes atrás da igreja e nem o padre se apercebeu. Bonjour, Monsieur Fabrice. Dança, oh pimba, roça, roça, teu corpo no meu. Les voix du Portugal, c'est chaque dimanche sur Radio. Il est 11h27. La chaleur, la culture. C'est bientôt la fin. Encore une petite demi-heure. Musicale du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct, de 9h à midi, avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. O prazer está aqui. Ah, e agora o David Careira. A seleção. Eh oui, c'est pas parce qu'ils ont perdu hier qu'il faut pas. Voilà. Il faut les soutenir. Sorriso na cara, tá sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for, nem o levo toda a gente. Ao meu lado, tenho os mesmos desde sempre. Firme na corrida, com a fé na minha vida até o fim. Nós só sabemos viver assim. Bom, Fabrice, on verra ça la semaine prochaine. On verra, on verra. Fecha na placa, hoje eu sou loucura, pensamos no combate. Mas aqui é futebol, visamos com amor, sem raça, sem dor. Vamos nos unir, bora dar a mão, porque a festa é maior. Pronta para competir. Por fora já entrei querendo ganhar. Ninguém esperava que eu chegasse aqui. Mas agora vocês vão ter que superar. Sente a batida do seu coração. Dic-dom, dic-dom, dic-dom, dic-dom. Minha pátria amada, a minha nação dourada. Pra mim, para tudo, passa a palavra. Digo que eu tô aqui com família e amigos. A minha volta pra repetir. J'ai les lignes en dessous en fait. José Rez. Pega, pega, beija, beija. Se viver a teu lado, sentir teu corpo quente, apaixonado. Ter a certeza, teu amor é meu. E o meu carinho é todo, todo teu. Pega, pega, beija, beija, até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Bom dia, Sofia. Ah, bom dia de Portugal. Pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija. Um bom dia da França pra Sofia. Pega, pega, Sofia. Beija, beija, eu fico louco e você me deseja. José Reza, pega, pega, beija, beija. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, beija, beija, até fiquei louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija, até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega, pega, beija, fica bem louca. Pega, pega, beija, beija o céu da minha boca. Pega!

mocinha. Eu quero apanhar numa curva sozinha. N'ai pas peur de rentrer dans mon délire et regarde-moi. Pegar no volante e levar-te ao fim da linha. Bon signe, t'inquiète pas. Baby, y'a un job dans mon bolide. Pas besoin de planer avec la weed. Cette fois pas question de sentiment. C'est physique, tu m'attires comme un aimant. J'entraîne, restons pas au point mort. Je veux parcourir chaque courbe de ton corps. Je ne te promettrai jamais la foule à mes côtés au clair du bitume. Hey, entre nous tout sera fluide. Tu sens qu'entre nous ça devient torride. Sous un son au fond à la torride. T'es le genre de go que je mettrai dans ma story. Avec moi tout sera fluide. Je sens que ta choupe tu deviens toute humide. À l'antille on a devant nous tout. MCD White, Morsigne, Morsigne. Allez, c'est parti, on est revenu en direct sur la page Facebook Les Voix du Portugal. Pegar no volante e levar-te ao fim da linha. Bom sim, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Deixa eu fazer de ti rainha. Se entra, nada a temer, hoje és só minha. És uma estrela para mim, provar que és lindona. Se basas coração piora. Por isso vamos dois para longe. Adoro a forma que tu danças, o jeito que o corpo balanças. É tanta beleza que cansa. Hoje vais comigo para casa. Deixa rolar, volta a apostar. Ela é minha mocinha. És tu quem eu quero apanhar numa curva sozinha. N'ai pas peur de rentrer dans mon délire et regarde-moi. Pegar no volante e levar-te ao fim da linha. Bom sim, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Não dá pra ficar parado com esse teu body. Mocinha. Marantz e Diapasão, a bela portuguesa. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Aí é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Ter que esperar o agosto. Allez, il est 11h53. C'est la dernière. Dédicace spéciale pour Marc et Laetitia du côté de la Normandie. Villa de Faf. Carlos Pim. Que temos em todo o Minho. Sua arcada bem bonita, ai que tão da travessa, estás no jardim do Calvário, estás no jardim do Calvário, com jardins e suas flores, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Igreja nova, que beleza não há igual. Procura a justiça de paz. Bonjour à Marie e a Claudio. É por trás do tribunal que a justiça se garante. Basta olhar para a estátua, pois com fato ninguém fala. Carlos Pires. Villa de Faf. Dédicace spéciale donc à Marc et Laetitia du côté de la Normandie. Ah oui, voilà, ça sent la fin. Radio Open FM. Ça sent la fin. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Tous les dimanches, vous trouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9. Dans l'après-midi ou dans la soirée, pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Radio Open FM, 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Bon ben voilà, ça y est, on y est. Ah, je tenais quand même à remercier Florent. Florent Lima qui fait du très très bon travail, qui est là tous les dimanches. Enfin, il n'est pas en direct avec nous, mais qui enregistre l'émission tous les dimanches pour faire les podcasts que vous pouvez retrouver le dimanche soir ou le lundi. Vous retrouvez l'émission en intégralité. Voilà. Sur ce, bon domingo à tous, hein, et on espère de tout cœur que notre sélection de Portugal va gagner les prochains matchs. Voilà, on espère que tout se passera bien pour eux et on espère être de nouveau, pourquoi pas, champion. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à dimanche prochain, 9h midi, à Svoz de Portugal, na Radio PNFM 97.9. O número de telefone é o 05 55 56 21 44. Voilà, vous savez tout. Donc, on se retrouve dimanche prochain, 9h midi. Allez, les amis, ciao. Bye bye.